Mas olha, eu quero voltar antes da hora de ele ter se sujado, ter escolhido o conhecimento. Mocho, esta hora, vamos dizer assim, para vocês aí compreensível. Porque tudo isso é só palavras. Tudo isso é só palavras humanas. O fato é que se você está encarnando e desencarnando neste planeta, é porque você já está sujo. Então agora, primeiro preocupe-se em limpar, para depois entender o que é não estar sujo. Não, mas espera aí, eu sei que... Senão você vai se apegar a uma cultura, você vai querer uma informação e não vai conseguir praticar nada. E não vai estar atento à sua impureza, que é o que o Espírito da Verdade fala na pergunta 14. Esteja atento à sua impureza e não às coisas do mundo. Leia só o finalzinho para ficar marcado aí, bem final. Estudai vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas. Isso! E isto será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Não, mas isso quando ele narrou o livro de espírito, nós já crescemos um pouco mais, não? Não! Nem um segundo! Que isso? Olha que eu falei alto. Vocês não cresceram um milímetro. Sabe por quê, moço? Vamos ver. Porque na pergunta sobre ciência, diz assim, a ciência lhe é dada para o avanço em todos os campos. É. Inclusive na moral. E você continua julgando, ou seja, não amando todo mundo. E pior, use a própria ciência para julgar. Eu sei que quem marca um compromisso tem que estar. Tem que cumprir, né, pai? Compreendeu agora? Vocês não abaixaram, pelo contrário. Mojo, retrocedeu. Amar ao próximo, mocho, é dar a ele o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser, sem que você se contalie com nada que ele faz. Agora, é para isso que você nasceu, é só por lixo que você está encarnado. Não tem mais nada para você saber, não tem mais nada para você conhecer, não tem mais nada para você tomar conhecimento. Ai. Voltando ao exemplo da lâmpada, é. Você encarnou para se limpar por fora. Do conhecimento adquirido. Da sujeira, conhecimento adquirido. Tudo aquilo que... não lhe deixa amar. E sabe quem ganha quando faz isso? Você. Porque você será feliz de verdade. Sempre conclama as pessoas, ao invés de estudarem ciência, ao invés de estudarem efeitos e coisas espirituais, curte uma faculdade de vida. Uma faculdade que lhe ensine como viver as suas tribulações sem perder a felicidade. Essa é a verdadeira ciência espiritual. Porque é isso que lhe leva a Deus. É isso que lhe une a Deus. Qualquer outra informação sobre ciência espiritual só lhe afasta de Deus. Vou botar bem cá. Vamos ver. Você me ouviu agora. Ouvi. Digamos que você compreendeu. Digamos. Que a vida não foi feita para ser vivida sem tribulações. Sim, senhor. Mas foi feita para que você aprenda a trabalhar pela sua felicidade sempre que vier uma tribulação. Certo. Não foi isso que você falou? É, foi isso. A partir daí você é livre para optar. Ah. Você prefere continuar sonhando com uma vida cheia de tribulação ou prefere trabalhar pela sua felicidade? Ah, sim, o segundo, claro. Se você prefere e se você, a partir do momento que decide, eu quero isso para você, você se torna leal consigo mesmo. Ou seja, você sempre pauteia a sua vivência nisso, você alcança mais rapidamente. Ah, tá. Entendi. Tá certo? Agora, vamos com calma. Calma. Pixi, e isso pixi é uma compreensão genérica e não específica. Ou seja, não pode ser vivida quando você quiser, abandonar o que você quiser e não quiser outras, e não abandonar quando não quiser. Explica isso melhor, pai. Isso tem... Existe uma coisa chamada objetivo de vida. Claro, metas. Isso. Tem minhas metas. Qual é a sua meta? A minha meta é me emancipar o quanto antes. A sua meta, então, é trabalhar pela sua felicidade. Uhum. Se você chegar aqui, e este não tiver, se você estiver no ônibus, vê que não apareceu, se você estiver com fome e não tiver comida, tá bom, tá tudo bem. O que deve lhe guiar a reagir a este acontecimento é a meta da sua vida. Ah, claro. Quanto mais você for leal à meta, ou seja, quanto mais ao invés, quando vier a onda de desilusão, porque ele não está, você dizer, fala, eu quero a minha ascensão e por isso preciso trabalhar pela minha felicidade, quanto mais você lutar contra o sofrimento, mais você vai evoluir, mais rapidamente você vai evoluir. Moço, eu tenho uma frase que eu disse, que eu, muito tempo atrás, depois falei, e agora eu estou voltando ao já. Vamos ver. Vamos ouvir. Para ser feliz é preciso ser feliz. Mas aí está muito simples. Mas é, a vida é simples, que complica são vocês com a sabedoria, com a cultura de vocês. Isso quer dizer o seguinte, para ser feliz, você precisa pensar de uma forma feliz. Pensar, daí está o zanamento, pai. Sim. Pensar de uma forma feliz. Para você isso só existe mento. O que não é mento não é consciente, para você não existe. Se precisa pensar de uma forma feliz. Pensar que você foi traído, que chegou aqui ele não estava, lhe faz feliz? Não. Então, quando este pensamento vier à sua mente, você diga, não vou aceitar esse pensamento. Ah, então ele pode existir na sua mente, só não pode... Ele vem na sua mente. Ah. É, veja, se ele não vier, não houve a tribulação, porque a tribulação está no pensamento. Ah, tá. E não na vida. Então tem problema você pensar isso. Ele vem, puxa, de... Desculpa a palavra, mas chacanagem. Você diz, não, para, peraí. Se eu ficar preso essa droga neste pensamento, eu vou sofrer. É. E a minha meta é não sofrer. É, realmente. Este é o trabalho da vida. E por isso eu falei da faculdade de vida. Ensinar as pessoas a reagir com felicidade a tudo. Nós fizemos um trabalho chamado Em Busca da Felicidade. Nós analisamos diversos acontecimentos do mundo canal, de um modo canal, para que as pessoas tivessem argumentos para lutar contra o sofrimento. Por exemplo, nós falamos de trabalho, da sua vida profissional. E eu falei um exemplo que é comum. Pessoas que reclamam que trabalham demais. Ai, ai, ai. Que tem muita atividade no seu trabalho. Demais, demais. Pois é, eu lhe pergunto uma coisa. Sim. O seu chefe lhe paga para quê? Para trabalhar, pai. Então você nunca vai trabalhar demais. Porque ele paga pelo seu trabalho. Então a sua obrigação é ir para lá trabalhar. Uhum. Enquanto você estiver lá dentro, você tem que trabalhar. Mas aí vocês ficam assim, moça, eu não tenho direito de ir no banco pagar uma conta? Então, eu não tenho direito de ir para lá para tomar um cafezinho? É. Olha o quanto você sofre, porque não trabalhou pela felicidade. Não, sabe uma coisa? Eu estou aqui dentro para trabalhar, eu vou trabalhar. Ah, é a conta, se não tiver ninguém para pagar, eu vou ficar devendo. Ah, o cafezinho, eu tomo quando chegar na minha casa. Esse é um trabalho da sua vida. Essa é a resposta à tribulação que Deus colocou naquele momento, tá, na sua vida. É isso que eu estou falando de faculdade de vida. É você começar a entender que quem cria o sofrimento é você. Com pensamentos que querem levar vantagem em cima dos outros. Porque se o seu chefe lhe disser, a partir de hoje vocês têm uma hora para tomar cafezinho, mas eu vou descontar essa hora do seu trabalho, ninguém levanta para ir tomar o café. Ele não dá, agora já não quer mais, né? Café. Sabe, perdeu a vontade de tomar café. Quando você perde, a vontade de tomar café foi embora. Na verdade, os pensamentos são formados para que você leve vantagem em tudo. Por quê? Porque a característica primária do pensamento é o egoísmo. É o querer ganhar. Então você precisa lutar contra o pensamento. Com quê? Com argumentos que façam você viver o que você está vivendo naquele momento sem sofrimento. Não importa que argumento você use. O que importa é que você naquele momento retire a força deste pensamento que exige que você ganhe. Por quê? Porque o mundo não está aqui para lhe satisfazer, como você acabou de ler. O mundo está aqui para que a vida seja tribulada, para que você possa trabalhar pelo seu amor a todos. Compete a compreender a necessidade dessa faculdade de vida? Claro, é amor próprio também, pai, trabalhar para o próprio crescimento espiritual, evolução. Moço, não esquece espírito. Esquece evolução espiritual. Se evolução espiritual, conforme está aí, é ser feliz, é viver a felicidade pura e eterna, é isso que você tem que fazer. Você tem que viver a felicidade pura e eterna. Para vivê-la, você precisa afastar tudo que lhe faz sofrer. Só isso. Não tem mais nada na evolução espiritual. É simples assim. Aliás, a vida é simples. Quem complica são vocês. Moço, se você não tem carro, você pegou o ônibus e veio aqui. Agora, na hora que você tiver um carro, e esse carro, por um acaso, estiver no concheto, você vai xingar a becha com o carro, porque você teve que vir de ônibus. Criou uma necessidade, né? Complicou. Não, como eu vou parar de ônibus? Do mesmo jeito que você vê agora que você não tem carro. Não, tudo dá para fazer. Só... Tudo dá. Sabe, se você não tem o ônibus, você tem esse carro aqui que Deus lhe deu. O corpo. O pé. O pé. O pé ele leva de um lugar para o outro, é o seu carro. Eu costumo dizer... que você não precisa de trabalho, não precisa de emprego, não precisa de salário, não precisa de dinheiro. Tudo isso você precisa, pode abrir mão. Aí algumas pessoas dizem para mim assim, mas aí eu vou virar mendigo na rua. E aí? E qual o problema? O mendigo, só porque virou mendigo morre? Quantos mendigos estão vivos aí há anos na rua? Ele tem que trabalhar também, só que é de outro jeito. Não, moço, não comece a tentar explicar. Ouve o que eu estou falando. Não é confortável ser mendigo. Ah, então o problema não é ser mendigo, é você não querer ser mendigo. Isso lhe faz sofrer, afaste, porque senão você pode virar e vai sofrer. Porque pode ser neste ponto que Deus ataque a sua sabedoria. É o apego ao conforto? É nessa tribulação que Deus pode lidar. Pode lhe dar a sua pova. E aí? Como é que você vai ficar solando porque foi para a rua? Se ninguém sabe o dia de amanhã. Não, tudo bem se acontecer, mas não vai deixar de trabalhar para virar mendigo. Não, porque eu estou dizendo que não pichija. Mas as pessoas não concebem como pode não pichijar. Elas transformam isso em obrigação e tem que ter. E quando você cria um tem que ter, Deus vai criar uma tribulação para mostrar a você que não precisa. Que você continua vivo mesmo não tendo aquilo. O mundo é engraçado. É. O mundo e a religiosidade é engraçado. Se um ladrão entra na sua casa e rouba as suas coisas, como é que você se sente? Tipo pelado assim, sabe? Sem roupa. Não, leva suas coisas da sua casa. É, então, você se sente vazio, né? Com raiva dele. Ah, tá. Não é isso? É. Se sente que você perdeu. Se sente que lhe foi tirado algo importante, não é assim? É. Mas o que isso ensinou ao moço rico? Vai e doe tudo que é seu aos pobres. É. Ele falou, eu não. Pois é. Sabe o que é um ladrão? É. Instrumento de Deus para fazer o que você não quer fazer. Ih, vai voltar no estuprador, quer ver? Não, hoje eu não vou falar do estuprador. Então, mas tá. O ladrão é o instrumento que Deus usa para você fazer o que Cristo mandou você fazer e você não tem colagem de fazer. Não, o senhor não está incentivando. Você que se diz cristão. Ser cristão, moço, não é usar uma coentinha com uma cruz. Ser cristão é viver como Cristo vivia. Viu? O senhor não estaria incentivando um pouco a pessoa a roubar para dizer, não, eu estou ajudando você. Se todo mundo vai nessa onda, pai. Moço, isso aqui é o quê? Prova. Uma encarnação. Isso, de prova. A encarnação é individual. Ou seja, só vai lhe acontecer a tribulação que você precisa. Ah, tá. Você acha que você pode ser roubado se não precisar você passar por um roubo? Ah. Então pode ser até que alguém me ouça e diga, ah, agora eu estou livre para roubar. É, então. Só quem chama roubar quem precisa. Ah. Ser roubado e não a todos. Ah, entendi. Então, teria um pouco a ver com a lei da atração? Não, teria a ver com a lei do karma. Um é azeite e o outro é receptor, tá, da ação karmática que vale para os dois. Ah, tá. Então tem um certo número de pessoas que vai estar disponível na vibração dele para ele poder ir lá então e vai roubar. Ter um certo número de espíritos, não pessoas, que servirão a Deus como instrumento. Tá. Para zelar a ação karmática que todos precisam. E vou lhe dizer uma coisa. Vamos ver. Muitas vezes são espíritos mais puros do que daquele que foi roubado. Nossa. Essa aí. Quem foi o maior apóstolo de Cristo? Judas. Não, só chutei porque eu já sabia que era pegadinha. Judas? Por quê? Porque ele fez o que precisava acontecer. Delatou para o Cristo ser preso e crucificado. Este foi muito melhor que Pedro, que negou Cristo 3 vezes. Ele serviu para o instrumento, para um bezo. Bezo, ato carinhoso, que taiu. Taiu também entre apa. Porque taiu na queixa de vocês, porque o Cristo na Bíblia disse para ele, vá amigo, faça o que você tem que fazer. É, falou. Então o pobre Cristo sabia que ia acontecer, que traição houve ali? Nenhuma. Não, mas explica que foi o demônio que entrou nele e daí vai lá. Vocês explicam um monte de coisa que vocês querem explicar. Eu quero saber o que está escrito lá. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia, o que está escrito ali. Então, eu fui inspirado a anotar essa partinha, pai, ontem. Em João 10, 11, pai, fala o seguinte, e é até isso que eu queria comentar aqui com o senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha o Pilatos. Tava bravo, hein? Tava bravo. Ele estava se assando o rei. Então. Aí Jesus respondeu. Nenhum poder terias contra mim. Olha, pai, só antes de eu continuar, o cachorro tá causando uma vicissitude aqui em nós, hein? Eu já tô sabendo já. Vamos lá, vou falar de novo. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. É o que eu quero que o senhor explique essa passagem. Perfeito. Vamos lá. Se o ladrão entra na sua casa, conforme eu coloquei, e chutar, acontece por quê? Porque você estava na... Porque é a sua encarnação, é a sua vida, é a sua tribulação. Tá certo? Tá. Como diz aí no João, 10, 11. Nenhum poder teria você se quem estivesse acima de você não lhe mandasse fazer lixo. É. Ponto. Quem mandou o ladrão para sua casa? Quem está acima do ladrão? Quem está acima do ladrão? Deus. Agora, quem mandou tem o maior pecado. Porque quando você acusa o ladrão, você está acusando a Deus. Você está dando pecado a Deus. Este pecado é conferido. Não existe pecado. É, mas ele falou que maior pecado tem. Então isso, tem maior pecado tem. Mas não um pecado que seja dele, um pecado que você dá a ele. Ele só está alertando que aquele que assa o ser humano errado está ofendendo o próprio Deus. Porque você acha que você não está fazendo nada contra Deus quando você diz que o ladrão é uma besta, quando você diz que o ladrão é um chafado sem vergonha, quando você diz que o governo não presta, que o governo oba, no caso da representação do Pilatos, que era o governo. Você xinga todo mundo que existe na sua frente, achando que você não está fazendo nada com Deus. E ele está mostrando aí que é você acusar alguém de alguma coisa, você está dando a culpa àquele que está por trás daquele que está fazendo. Este pecado é você que dá, não é dele. Então, deixa eu ler de novo isso aqui. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Nenhum poder teria o bandido contra você se não fosse, se não tivesse vindo de cima esse poder de Deus. Então, mas no caso do Pilatos, ele teve esse poder porque estava dentro do programa da encarnação dele. E por isso Paulo diz assim: respeite todos os governantes. Eles foram colocados por Deus para lhe governar. Ah, então tá. Até a Dilma, né? Não, pior. Não, mas deu legal. Viu? Independente. Vamos voltar aqui. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Deus? Aquele que me entregou a ti, aquele que te entregou ao bandido, maior pecado tem. Neste maior pecado tem, ele está mostrando exatamente que você xingar o ladrão é a mesma coisa que você está xingando Deus. Você está dando pecado a Deus. Você está dizendo que Deus está errado. Você está dizendo que você não merecia, que você não podia passar por aquilo. E é pecado. Porque pecado é ir contra Deus. É pecado, porque naquele momento você perdeu a sua felicidade. Você foi contra Deus. Então tá, definição de pecado é ir contra Deus. E no caso, quem entregou Jesus a Pilatos? Foi Deus. Tá, mas no contexto da história lá. Não, ele está falando do próprio Pilatos, que está ameaçando o Cristo. É, essa na primeira parte. Na segunda ele fala: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Isso, do Deus. O Deus que me entregou a você tem maior pecado quando você me acusa de qualquer coisa. Vai dar um nó em quem está assistindo isso, de uma certa forma, porque o senhor fala do elemento Deus ter maior pecado. Ele... Não, eu não falo que Deus tem o maior pecado. Uhum. Ele passa a ter quando você me acusa. Na sua pessoa. Quando você me acusa de qualquer coisa, o Deus passa a ser o maior pecador, porque foi ele que me enviou. Então, se eu estou aqui, se eu estou fazendo, a culpa é dele. Então, tudo que você disser para mim, você está lá falando dele. Isso quer dizer que você se engana, então, em achar que alguém tem pecado no fundo. Você se... No pecado, primeiro, pecado não existe. Então. Segundo, você se engana quando acha que alguém está errado. Quando acha que alguém age contra você. Você se engana quando você acusa uma pessoa de agir contra você ou contra qualquer coisa. Porque ele nada mais é do que um enviado de Deus, conforme está aí. Aquele que me enviou. Sabe, é a história da causa primária. E aí? A causa primária envia, mas como foi ele que causou primariamente, quando você me acusa, você está acusando ele, porque ele é a causa. Vamos citar um exemplo bem claro aí, pai, do suicídio, por exemplo. Nós aprendemos... Olha, ele vem falar, vai falar do estupro. Não vou falar. Agora ele já está picando. Não, mas é o suicídio, não tem... O suicídio é uma coisa muito... Eu não vou qualificar. Olha... O suicídio, pai, a pessoa que cometeu o suicídio, ela usou de uma forma errada o livre-arbítrio. Por quê? Porque ela tirou a vida antes da hora. Você tá com o livro do Espírito aí? Tô. Procura fatalidade. Ah, é, a gente falou. Não, porque... não, você vai querer procurar ou serve eu falar? Serve. Pode então falar. Ele diz que aí está escrito assim, ninguém morre antes da hora. Mas o cara que se mata... Não tem, ninguém morre antes da hora, vírgula, menos os que se matam, aí não tem isso. Não, meu amigo. O subtítulo é fatalidade. Outro não, chama, mas, 50 mas, e pouco. Mas... Tá, mas não tem mais, meu. Não, mas vai explicando. Vale o... Ó. Senhor. Sabe como você tem que agir com esse livro? Vamos ver. Igual o jogo do bicho. Vale o escrito por 3 dias. Igual o que o senhor falou? Jogo do bicho. O papel do jogo do bicho está lá. Vale o escrito por 3 dias. Por quê? Por que o senhor fala isso? Porque tem que valer o que está escrito. Você fica colocando palavras que não tem aí. Ah, tá. Aí está escrito, ninguém morre antes da hora. E disso você tem milhares de exemplos. Deus sabe a hora e a forma como cada um vai desencarnar. E o Espírito também, quando isso lhe é dado a compreender antes da encarnação. É assim que está aí. Aonde está? Menos no suicídio, menos no aborto, menos no assassinato. É, mas a gente recebe várias... Você pode receber do Papa qualquer mensagem, qualquer revelação. Agora, se uma revelação está, vamos dizer assim, ao contrário do que está escrito aí, passe pelo quivo da sua razão como o Kardec fez, mas vocês não passam. Vocês não passam, a minha vocês passam. Não, mas viu, não é maldade que o senhor é aqui. O senhor choca as pessoas. Mas, moço, não sou eu que soco. Vocês que são socantes. Socantes em defender. Agora não procure e me ouça. Senhor. Vocês são socantes em defender uma coisa que vocês mesmos dizem que não vale nada. Vocês mesmos dizem que a verdadeira pátria do espírito é fora da carne. Então por que defender a vida? É o comportamento, pai. Não, é o fechamento do espírito que muda quando encarnado. Isso também está aí. O espírito antes da encarnação pensa de um jeito, depois pensa de outro. Antes ele diz assim, eu vou lá naquela carne, tomara que seja rapidinho para que eu volte para casa. Aí chega aqui, não, não quero morrer não. Não, eu não. Agora que a coisa está boa, vou largar esse osso aqui. Sabe, lá em cima é FMI-11, vocês estão roendo osso aqui, tribulação em cima de tribulação, e não querem largar a vida. E aí que iam ideias que não estão naquilo que você diz que acredita, para defender a sua vida. Xoixo, todas essas mensagens, mocho, xixão contárias ao que está aí, não deveriam estar, não deveriam ser acreditadas por vocês. Segundo o próprio Cadeco. Tá. Tem outra mensagem aí que diz o seguinte. Espírito da verdade, né, pai? Isso. Uhum. Tem outra mensagem aí que diz o seguinte. Uhum. Aqueles que se vão se preocupam com aqueles que, com o que vivem e aqueles que ficam. E o Espírito da verdade se preocupam. Uhum. De acordo com o seu nível de elevação. É mesmo. Quanto menos elevado, mais se preocupam. Uhum. E aí vem mensagem mostrando a Santa Manjinha que está do outro lado preocupada com o filho que está aqui. E vocês acreditam. Acreditam que seu espírito evoluído é uma manjinha santa. Ah. É o espírito evoluído. Sabe qual é o nome disso? Ah. Obsessão. A manjinha santa do outro lado que está preocupada e por isso fica aqui cuidando do fiinho, é um obsessor. Ah. E eu não estou falando o contrário ao que está o livro do espírito. Eu percebo. É isso que vocês precisam. Voltando à questão religiosidade que nós fez, na hora que você torna-se um religioso, você deixa de ser o espírito. Porque você passa a acreditar no que lhe dizem sobre o que está escrito. Só que você não vê que quem diz para você o que está escrito é um ser humano que está defendendo a condição humana, que está defendendo a vida humana. Enquanto você diz para eu que você quer evoluir. Uhum. Você não está nem aí para a condição humana. Uhum. Compreende agora? Se achou a fatalidade? Achei. Se achou, pode ler. Não, não. Não estava procurando, só mandou parar, mas viu? Eu já achei onde mais ou menos tá. Olha aqui. É 850 e pouco. Pai Joaquim, a gente ouve aqui, 851. É, então é um pouco mais para frente. Segundo, é uma, a primeira letrinha A que tem. Ah, já sei, 53. Assim seja qual for o risco que nos ameace, não morremos se a hora não tiver chegado. Nossa, leia a resposta. Ah, essa é a pergunta. Deixa eu perguntar direito. Assim, seja qual for o risco que nos ameace, não morremos se a hora não tiver chegado? Não. Não perecerás. E tens milhares de exemplos disso. Porém, quando chegar a hora de tua partida, nada pode livrar-te dela. Deus sabe com antecedência por qual tipo de morte partirás deste mundo. E muitas vezes teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Desta ou daquela tribulação para viver. Moço? Senhor. Se o suicida morre antes da hora, ele não deveria ir para um bal, mas sim deveria ser entonijado como um novo Deus. Porque ele é tão poderoso que morreu antes da hora que Deus determinou para ele morrer. Entendi. Olha o poder dessa pessoa. É. Na verdade, poxa, vocês ainda acreditam que vocês podem pegar Deus de calça curta? Não é isso. É, isso sim. Sabe o que vocês querem? Afastar Deus para vocês tomarem o comando. Por quê? Porque vocês, é isso que está na figura do comê-la a maçã. Você quer, porque Deus não quer que você coma, porque sabe que na hora que você tiver seus olhos abertos, você será como Deus. Ou seja, você quer ser como Deus. Você quer dizer a Deus o que deve acontecer. Você quer dizer a Deus o que precisa acontecer. Você quer dizer a Deus o que ele tem que fazer. Uhum. É socante, moço? É para ser. Sabe para quê? Para ver se você esquece. Paulo diz assim. Quando eu era criança, eu falava com vocês como criança. Vocês são crianças no mundo espiritual. Vocês estão, não vou nem dizer no pimalho, vocês estão no pé pimalho do mundo espiritual. Que isso, pai? É o primeiro nível de evolução moral, é o mundo de provas e expiação. É o primeiro nível. Nossa. É o pé pimalho. E vocês já querem saber tudo. Vocês já querem ter todo o poder do mundo. Por isso que sofrem. Porque não estão em unidade com o mundo. Moço, o que é estar em unidade com o mundo? É ser a correnteza. Não, está em unidade. Ser um com o mundo, o que é? Abandonar o individualismo. Não, é viver o seu presente. Ah, no tá. presente. Tá. Pelo próprio presente. Mas você vive no presente. Você está aqui, senhor. Este é o seu mundo. Uhum. Viva o aqui. Uhum. Agora você está aqui preocupado com amanhã, com depois, com daqui a pouco, com a volta. É. Você não se uniu ao momento presente. Uhum, uhum. Você está aqui com todos os preconceitos que você já tomou de todas as leituras. Uhum. Você está aqui, mas não está aqui por aqui. Uhum. Você está aqui por lá. É. Porque você está vivendo tudo que veio de lá. É, realmente. E quando sair daqui, saia daqui e queixa tudo que se passou aqui. E viva o novo presente, naquele presente que você tiver. Isso é se tornar uno com o mundo, moço. Porque hoje você está ouvindo uma série de coisas, mas você não pode, por exemplo, amanhã, estando dentro do seu centro espírita, vir fazer toda este discurso que eu estou fazendo. Não posso. Por que você não pode? Eu posso, mas talvez não seja bem recebido, né? E se você fizer, o que vai acontecer? Você não cabe ali naquele meio. Você não está lá amando aqueles que estão lá. Ah, tá. Permitindo eles o processo deles onde calma, eles estão. Calma, não vá mais longe do que eu falei. Ouça até o fim. Vamos ver. Você não está lá amando. Mojo. O amor ao próximo é dar ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Quando você entra num processo de eu sei a verdade, você não sabe, não existe amor. E Roma, porte-se como os romanos. Porque se você se portar como um brasileiro, você não estará amando os romanos. Aham. O que eu estou querendo dizer, você está conversando com a FIA, viva a FIA, viva as verdades dela, viva o que ela acredita e não queira impor a ela o que você acredita. Você está conversando com outra pessoa, esqueça tudo da FIA e concentre-se na outra pessoa e viva o que a outra pessoa está fazendo, porque, moço, se você quiser viver, você... na relação com a FIA, você vai sofrer. Você vai sentir-se contrariado, porque o que ela fala não é a mesma coisa que você. Realmente. E se você quer dedicar a sua vida para conseguir essa felicidade, você tem que abandonar você e ser um com todo, um com ela. Uhum. É isso que eu estou querendo lhe mostrar, é isso que eu preciso lhe mostrar. Porque você precisa ajudar os outros a amarem. E principalmente, a se amarem. É só esse o trabalho. O meu, você fala, todo mundo está ouvindo, né? O ser humano. Não, esse é o seu. O meu, Jefferson, o meu trabalho. É o seu trabalho. É. O seu trabalho, nisso tudo que você vem fazendo e veio lhe trazendo até aqui, foi para que você ouvisse isso. Uhum. Essa parte, se quiser, pode até deixar, porque vamos dizer assim, isso é importante. Tá. Seu trabalho é ensinar as pessoas a viver bem com eles mesmos. Eu precisava saber, né? E a como, bochecha B, é muito fácil. É. Fim, o que lhe faz sofrer? Diga qualquer coisa. Vou dar uma dica. Não comer doce. Esse. Fique sem comer doce sendo feliz. Ah, não, mas isso aí eu tô tranquilo. É só isso. Ah, tô tranquilo, então. É só isso. É. Mas como eu vou ficar feliz? Não desejando comer doce. Claro, claro. É este o trabalho. É claro que nós fez um exemplo simples. Sim, sim. Mas é preciso você sempre ter em mente isso. Claro. O amor ao outro se especha através do direito do outro ser, estar e fazer o que quiser. Uhum. E a caridade ao próximo se especha e você ajudá-lo a vencer as suas tribulações. Benevolência, indulgência e perdão. Nós já falamos disso. O Bipo. Isso, não é, não? Bipo. Este é o trabalho. Claro, claro. Na sua vida vão aparecer, e já está aparecendo, muita gente em sofrimento, muita gente que não concorda com isso, não concorda com aquilo, e que não... E o seu trabalho é orientá-las a sair deste... marasmo, desse... Não! Desta situação de agonia, desta situação de... Como eu posso dizer? Essa situação não feliz. É. Fazendo-a amar a si mesmo. Entendi. Só que vocês não sabem amar a si. É verdade. Por isso é preciso orientar a pessoa a se amar. Você sabe o que é se amar, moço? Se amar é... A hipótese é muito simples. Vamos ver. É amar você. Ah. Se amar é amar você. Olha que maravilha de definição. Parece uma coisa besta. Não, é espetacular. Mas não é. Sabe por quê? Porque é simples. Porque se você é nervoso, você acha que não gosta, você acha que você... Se você não gosta, você só vai se amar quando não for. Tá. E eu estou falando de amar a si. Amar você. Amar o seu nervosismo. É verdade. Que você não gosta. Se você é uma pessoa que bebe, por exemplo, amar a si mesmo é amar a bebida que você toma. Uhum. É amar a sua vontade de beber. É. Ah, mas aí você não vai sair do vício. Vício é outra coisa. Tem muita gente que tem o vício de não beber. E não quer sair dele. E o vício de não beber leva a quítica a quem bebe. É muito mais danoso do que o bebo. Porque o bebo, esse acala, vai dormir e não perturba mais. Agora, aquele que tem o vício de não beber, perturba aquele que gosta de beber a vida inteira. E quando o senhor fala assim de missão, inclusive teve um moço que disse que o senhor apontou ele... E como criança índigo, cristal, essas coisas. O senhor trabalha com essas definições de criança cristal, índigo? Posso ter trabalhado naquele momento porque é aquilo que ele precisava ouvir. Eu não trabalho. Porque cria também, né, essa separação entre as pessoas, uma melhor... Não, eu não estou falando melhor nem pior. Claro. Estou falando de trabalho de vida. Sim, sim, sim. Trabalho de vida não é melhor nem pior. Quando eu falo essa sua missão, não estou falando que você é melhor do que qualquer não, um. Não, não, eu estou falando que é o porquê você nasceu. Claro, não, claro. Mas e essas ideias de criança índica, cristal, então, elas podem servir... Mas elas podem servir só para as pessoas, né, que com elas se identificam. E serve como povo. Prova, né? É claro, porque se ele se acha melhor porque eu falei isso, ele não fez nada. É, realmente. Andou postando por todos os lugares que era isso, que era isso, e estava feliz. Ixi, você está vivendo o prazer quente que fez alguma coisa. Entendi. Então ele... Mas nós sabemos, no entanto, pai, que existem espíritos que vêm para cá de outros planetas. Não que... Veio aqui quando a Terra foi criada e todo mundo... Poxa, esquece planeta. E queste que espírito que veio, e queste vir, sair, entrar, isso não ajuda em nada. É. Olha o que você falou para mim. Você disse, eu estou disposto a ser feliz. É, trabalhar a emancipação. Se você se preocupa com essas coisas, você não vai ser feliz. Olha a faculdade de vida. Ah, é legal saber, né? Não, este legal saber vai lhe levar amanhã ou depois a um sofrimento. Você quer viver a felicidade, você tem que afastar de si tudo que pode um dia servir como pedra no seu caminho. Sabe? E o que é que pode servir como pedra no seu caminho? Qualquer coisa que você saiba. Porque tudo que você souber, haverá uma pessoa que saberá diferente, isso vai lhe causar contrariedade e você não vai conseguir ser feliz naquele momento. Ah, é legal saber, né? Não, este legal saber vai lhe levar amanhã ou depois a um sofrimento. Se você quer viver a felicidade, você tem que afastar de si tudo que pode um dia servir como pedra no seu caminho. Sabe? E o que é que pode servir como pedra no seu caminho? Qualquer coisa que você saiba. Porque tudo que você souber, haverá uma pessoa que saberá diferente, isso vai lhe causar contrariedade e você não vai conseguir ser feliz naquele momento. O Kisna tem uma frase muito interessante. Tem, né? Ele diz assim, o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo. Ou seja, ele vive como você. Transita entre as coisas. Só que ele faz isso com cara de bobo. E você faz com cara de esperto. É a única diferença, entre o ser elevado e o ser não elevado, é a forma como ele transita entre as coisas do mundo. Olha, um dia o Buda ia passar por uma fazenda. E o pai disse, eu vou lá ver o Buda, que é o iluminado, eu quero aprender. E foi. Quando ele voltou, o filho disse, e aí pai? O Buda é o iluminado? Ele disse, não é nada. Rapaz. Ele é o ser humano igual a todos nós. Aí o menino disse, por quê? Olha, quando eu estive lá, ele fez xixi, fez cocô, soltou pum, comeu, se lavou, se coçou. Ele é igual a todos nós. Nossa. O ser elevado é igual a você. A única faz as mesmas coisas que você faz. A única diferença entre você e ele é que ele é feliz sempre e você é sofredor sempre. E o Krishna também falou, Sabe por quê? Porque se você soltar um pum, você vai ficar com vergonha. Ele solta o pum e daí. Na sociedade existe lugares. Ah, você é humano para se perder a sociedade humana ou você é espírita? Se você é espírito, penda-se a sociedade espiritual. E na sociedade espiritual não existe pum. Moço, eu lhe dei uma lição agora para você, principalmente, que diz que quer se elevar. Muito importante. Todo mundo que assiste isso quer. Se você vive como todo ser humano vive, você vai sair daqui humano. Não, certo. Todo mundo que assiste isso quer. Se você vive como todo ser humano vive, você vai sair daqui humano. Não, certo. Você não pode se prender às regras sociais. Mas deve morar no sítio. Não, você pode conviver com todo mundo. Como? Sem se culpar e sem criticar quem lhe culpa. Você solta o pum, não se critica. Ela diz, mas você foi soltar pum aqui e saiu. O que você quer que eu faça? Bom, mas não vamos... Agora não é. Eu sou tempo, eu sou livre, eu sou espírito, faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Aí você não conseguiu nada. Não, mas numa reunião social você faz isso, pode explicar, você tá fora. E aí que... Ah, tá. Você tem medo de ser excluído da sociedade humana, né? Não, o pessoal não, mas o senhor está dando incentivo para as pessoas que estão assistindo, né? Só vai fazer quem tiver que fazer. Você está com muita preocupação com isso. Se acontecer, a responsabilidade não é sua, é minha. Eu que estou falando, se preocupa com isso não. Não, claro, porque eu não ligo. Olha, na primeira vez que uma amiga da FIA viu, ouviu nós falando, eu disse, se você matar é porque matou. Porque isso tá, que aquele tinha que morrer naquela hora. Ponto. Quando acabou, ela foi lá. Você acredita nisso? A filha disse, acredito. Cuidado, você fica falando isso, as pessoas vão sair matando todo mundo aí, dizendo que foi você que disse. Não se preocupa, a culpa se alguém fizer isso é minha. Pode ficar tranquilo. Não, porque eu falo assim, porque eu mesmo não ligo. Agora eu vou querer que me provem que aquele não merecia ter morrido. Se alguém me provar, eu digo que eu estava errado. Ou então que não morreu na hora certa. Daí estaria contradizendo o espírito da verdade, mais ou menos. Se fosse espírita, estaria renegando a sua própria fé. Sabe, moço? Exercício da fé. É. Exercício daquilo que você acredita. Você acredita naquilo lá, mas não exerce o que está lá. Por quê? Porque na sociedade, se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? Realmente. Olha o que você faz com a sua fé. Você vende a sua fé para ficar bem com os outros. É a tal da hipocrisia, não é não? É a tal da hipocrisia. É o católico da boca para fora. É o espírita da boca para fora. É a tal da hipocrisia, não é não? É a tal da hipocrisia. É o católico da boca para fora. É o espírita da boca para fora. Tem o condicionamento da sociedade também, não tem? Não. Sem achar não, culpado. A sociedade não pode. A sociedade não pode lhe condicionar. Só se você se condicionar a ela. A sociedade diz, não solte pulo. Acho mesmo que tem muita gente que solta. Por que que tem gente que solta? Porque não se deixou condicionar pela sociedade. Não, porque não aguenta segurar. Não, porque não se deixou condicionar pela sociedade. Não vive pesos a regras e normas. No Evangelho da Maria Magdala, Cristo diz, sabe qual é o Evangelho da Maria Magdala? Eu sabia que existia, sabe? Tá, então eu vou lhes contar rapidinho. Vamos lá. Cristo morreu, apareceu para apóstolos, depois apareceu na estrada de Damasco para Mali e disse, reúna meus apóstolos na sua casa que eu vou estar lá. Isso está na Bíblia. Também, né? E aí chega na Bíblia, chega na casa dela, ele aparece e dá uma série de orientações aos apóstolos. No final ele diz assim, agora vão. Semeie a minha palavra pelo mundo. Mas não juntem a lei que eu passei, mas nenhuma outra lei. Qual foi a lei que o Cristo passou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não existe outra lei a ser seguida. Não existe a lei do não soltar o pulo, não existe a lei do não tirar a meleca, não existe a lei do ter que andar metido, não existe nenhuma outra lei. Mas Joaquim, em respeito ao outro, eu não vou fazer. Mas o fazer ou não fazer não depende de você. Acontece. Se ela precisar dessa tribulação na vida dela, e você como ensina também no Sermão do Monte o Cristo, se você for a luz, se você for o sal para a vida dela naquele momento, o sal da humanidade, você vai fazer o que ela precisa como tribulação. E aí você vai sofrer. O sal da humanidade, o senhor quer definir isso? O sal da humanidade está no, em Mateus capítulo 5. Vocês são o sal para a humanidade. Tá. O sal é o tempero. Você tempera a vida dela. Ah, tá. Que, como é que você tempera a vida dela? Com o que você faz. Claro. Você dá sabor à vida dela com o que você faz. Uhum. Mas agora, se ela precisa da tribulação e você não zelar a tribulação, você, o sal perde o sabor. E aí será jogado fora e pijado em cima. É assim que está no Evangelho. Ou seja, você não serve para aquela missão. Entendi. Então, quando a gente fala de evolução espiritual, a gente tem um contraste aí entre livre-arbítrio e Deus como causa primária.